A noite me chamou no grito e eu corri sem perguntar. Tinha um toque quente no vento, me dizendo pra acompanhar. E quando o blues bateu no peito, meu corpo começou a acordar. Se tem sombra nesse caminho, eu tô pronto pra caminhar. Eu tentei seguir a luz, mas ela vive pra me atrasar. E quando a guitarra me chama, meu sangue começa a pulsar. E eu deixo a sombra me guiar. Olhei pro céu sem estrela e eu vi um riso lá no chão. O fogo corria nas minhas veias, feito trovão dentro da mão. E se o demônio sussurra perto, ei, eu só aumento a vibração. Porque o blues esquenta minha alma e me leva pra outra direção. Ah, a luz nunca quis meu passo, mas a noite sabe onde eu vou. Me virar, me toma. Eu deixo a sombra me guiar. Eu tentei fugir, mas a noite me achou. Eu tentei rezar, mas o blues me chamou. E quando o grave bateu no peito, a verdade me encontrou. Eu sou filho da estrada sombria, e é nela que eu fico, seja lá quem for. Bate que bate que bate no chão. Fugir. que hoje eu vou até cair, mas vou cair dançando blues.